Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima. Chapada de Red Label, ela vai entrar no clima. Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima. Loucona de Red Label, ela vai sentar no clima. Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima. Loucona de Red Label, ela vai entrar no clima. Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima. Senta, senta, vai safada, vai sentado no clima. Ela gemeu quando eu botei dentro, com catucada no tapa no vento. Ela gemeu quando eu botei dentro, com catucada no tapa no vento. Ela gemeu quando eu botei dentro, com catucada no tapa no vento. Ela gemeu quando eu botei dentro, com catucada no tapa no vento. Pra você pegar chulo, o bravo dos paredão, vai, vai. Pra mão no bichinho. Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima. Chapada de Red Label, a novinha vai no clima. Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima. Senta, senta na maldade, vai. E devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai por cima. Ela vai, sentando, sentando. Ela vai sentando, vai. Devagarinho ela vai pra cima, chapada de Red Label, Japãozinho. Ela gemeu quando eu botei dentro, com catucada no tapa no vento. Ela gemeu quando eu botei dentro, com catucada no tapa no vento. Ela gemeu quando eu botei dentro, com catucada no tapa no vento. Ela gemeu quando eu botei dentro. Toma, toma, toma, toma, toma. É possível que a juiz sente essa pressão. Show. O bravo disparedão. Daquele jeito, daquele jeito, daquele jeito. Ramon no bicho.